deserto, o Senhor falou a Moisés com seu coração. Cidades para os levitas, um lar, uma nova direção. Herança da terra, bênção e amor, refúgio na dor, abrigo do temor. Cidades de refúgio, onde há perdão, o sangue clamando, mas a salvação nos braços do Pai. Encontramos paz na sombra. Faz cair, o Senhor é nosso abrigo. Se a culpa nos faz temer, sua misericórdia é nosso abrigo. Se o vingador se aproxima, na cidade há proteção. Até que o sacerdote traga a restauração. Cidades de refúgio, onde há perdão, o sangue clamando, mas a salvação nos braços do Pai. Encontramos paz na sombra. Cidades de refúgio, vamos proclamar. Cidades de refúgio, onde há perdão, o sangue clamando, mas a salvação nos braços do Pai. Caminhando juntos, em comunhão, em cada cidade, trazemos a luz, pois onde o Senhor habita, é refúgio que nos...